Graça, agora vai para a igreja do grupo de carinho, assistir vale, bilhete já. Já vou te dar bate pela proça. Vem mais na matina cartinha e vou dirai para a gente.